posicionamento da 3601, portão 4. 3601 autorizado, puxa, porta táxi. É bom. Para o táxi, até 3601, 1170 a bordo, 4 horas e 5, até no Galeão. Seja táxi Índia, aponta ponto de espera da 10, pronto, que legal, 101, 1-3601. Aponta no ponto de espera pronto, até 3601. Tá no posto de espera pronto, tá 3601. 3601, autorizado a linha ainda, coloque isto no 0, vento 030 graus, 02 nós. A linha decola, tá 3601. Tá 3601, decolado 54, controle 119, decimal 8. 19,8, confirma? Firma. Obrigado, senhor, tenha um bom dia. Controle tá 3601, bom dia. Tá 3601, contato sobre uma antena nível 360, tá 3601. Sobe a 360, tá 3601. Posso lidar com o invadir essa prova de evitar a formação, senhor? Prioridade desvista, 3601. Obrigado. Tá 3601? Prossiga controle, na escuta. Tá presente direto Brit, autorizado nível 340, tá 3601. 3601. Prossiga. Ok, senhor. É, tá falando fora de bridge. Cruzando nível 040. Permanece na estrutura? No Recife agora na frequência 133 decimal 25, então 3601. Subindo restrito ao 340. Restrito 340, chama o 3325. Obrigado, senhor. Boa semana. Viagem. Valeu. Torre Salvador, bom dia, o Oceania 6251, informação, hotel, para São Paulo. 251, São Paulo, 360, autorizado, VP Zulu no meio, decola pistão no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8, cena 54, no meio. Oceané 6251, autorizado para São Paulo, nível 360, através da Rampa Zulu 16, decolando da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda, depois Bridge, 119.8, controle de saída 5416. Bota, puxa, Salvador, bom dia. Oxalé 6251, puxa bem estacionamento, gate número 9. 9 está livre, pode táxi. Tá. Solo Salvador, Azul Alfa, Yankee, Whisky, na escuta. Azul Alfa, Yankee, Whisky, prossiga. O Azul Alfa, Yankee, Whisky, solicita autorização de tiro no motor de pátio 3, na entrada de Afim. Pátio 3, para que pátio? Não, é só giro do motor aqui, é parado na posição. Gente, autorizado é poste no término. Ok, reportaria o chefe. Táxi, Oxalé 6251, autonomia de 5 horas e 20 minutos, alternando galeão com o POB de 132. Autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto esperado no 0TOI 18995. Índia e Alfa 10295, 6251. 8487. Direto Duna, APTA 8487, em Duna, autorização final LS, é tudo bem. Voador, Mojira, 6251, ponto de espera pronto. 6251, a linha e decola, pistão no 0, vento 040 graus, 1 nó. A linha decola, dá um no 0, Chanel 6251, decolado às 36, controle 119, decimal 8. 198, 6251, já volto. Boa noite, boa noite, seu Chanel 6251. Boa noite. Contato, turma até nível 360, na saída da EL, Lida, pós-bridge, Oceania 6251. Contato radar, da EL, Lida, bridge. Proximidade voar da EL, tio? Visada direto da EL, Oceania 6251. Muito obrigado, voando da EL, 6251. Passo Salvador, 6251. Recepção do log, Campo Aviso, Taxa 8437. 8487, complexo final de S, chame torre 118, decimal 95, apta 8487. 8487, complexo. 6251, no chame Recife agora, frequência 133, decimal 25. 6251, chamará 133, decimal 25, tá bom? É. 190. 8487, querendo aula 01, puxa na aproximação, reposta no externo, baixada e travada. Depois ela externa, baixada e travada.